Pop. Vem, vem, vem com Super Pop. Vem, vem, vem com Super Pop. Vamos no Pop, que é mais confortável, mano. Vamos de bar, vamos no Pop, vamos de bar, vamos no Pop, vamos de bar, vamos no Pop, vamos de bar, vamos no Pop, vamos de bar, vamos no Pop, vamos de bar, vamos no Pop. Vamos de barco, que é mais confortável, mano. Fim de semana, tô de bobeira, eu quero é dançar no Super Pop, no Super Pop, no Super Pop, no Super Pop, Pop, Pop, Pop. Valeu, Elis Figininho. Aqui é Valdo Squash e Madeirito, o verdadeiro garoto alucinado. Solta o som aí no Águia, meu DJ.